9, chama o centro agora, 1251. 251, boa. Solo é o 35219. 5219, pra ti. Por gentileza, senhor, solicita como nível final, coordenar com o centro, o nível 1 no 60, para a vitória da conquista. Vou coordenar agora, só um minutinho. Aguarda, 5219. 5488, no sol 36, ao livrar, 1219, agilizando na medida do possível. Preps, a livrar. Grato. Uno 755 tem livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 062 é nóis. Livre pouso no 755. 5488. 5488, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Nova Xander 63, Uno 4, pronto para o táxi. POB 135, 3 horas e 15 minutos, alterna. Via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 186, tudo que está aguardando. 5219, na minha escuta? Está na escuta, prossiga. Afirmativo, nível modificado, agora o nível reautorizado, 1 no 60. Está ciente, está ciente que está no autorizado, 1 no 60. O circuito, torre 118, né, Bruzeta? Agora? Azul 41144, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 1170 graus, com 062 é nóis, azul 41144. 2075, 755, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 755. 2206 para 2000 país autorizado e LS 1015. Para 2006-2015. Direita, reporte para o cruzamento da pista no zero, agilizando na medida do possível, Mike com Delta. Plano 44 em nível de decolagem, pistão no zero, vento 170 graus com 079 azul. Iniciando azul. O Delta já avisou ao Consircos que está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para girar base baixada e travado. Mike com Delta. Plano para Brasília, 360, VAP Zulu 17, subida Arbor, após Arbor Elefa, curva direita após a decolagem. 5454 é o código, 1208 é o controle. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, saída Ábula, transição Lapa, transponder 5454, Salvador opera com frequência, saída 208, gol 1925. Só uma correção na subida, a subida é Ábula, após Ábula, Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa, Elefa. Obrigado, Ábula, Elefa, gol 1925. Afirmativo, Ábula, Elefa. Chama para pushback acionamento. Chamará, já está inserido aqui, porque a promoção é difícil, obrigado. Ok. Trono 44, passa 1700. Sobe 360 da Elvio, 4144. 360 da EO, 4144. Para 3 mil pés na via chegada Mari 1500. 7 para 3 mil, Mari. Manda baixar travado, médico Delta agora. Afirmativo, baixado travado. Da base, esperando o geral. Está livre o pouso, capturando 7. O vento 180 graus, 0,12 nós. Médico Delta. Delta. Posição 22 metros agora. Bora. Bora. Instalador azul 4206, 8 milhas. Time 2003, clear the LS, 27101. 2000, 27101, we'll call back to position I last go at 395. Salvador, San 3217, em ponto 12, você pega funcionamento. Delta no solo controlado, tá livre ao pátio 4, não considero o solo aos 4-3, ao estacionar frequência livre, por gentileza, stand-by no transponder. Chefe, 3-1-4, decolado em Salvador, 4-2, chama o controle em 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, fica com a tarde. Azul 4206, já embaixo e travado. Foi travado agora no sistema. Tráfego avistado, vento 1180 graus, 0612 nós, tem pouso autorizado, piso no 04206 da Azul. 10 livre pós 4206. Já 314. Agora 118.62 no Ramberal. Estou aí no 118.62 no Ramberal. Salvador, Papa Romeu, hoje é no Ramberal, rotatória visual com campo. Estimativa em November Alpha, reporte na vertical da rotatória, altímetro 1-0, 1-5, temos um tráfego na aproximação da 1-0, ok? Teste do tráfego, reportará na prova rotatória de November Alpha. Roger, go 1395, altimeter 7-1-0-1-5, continue our post, and for your information, have traffic Charlie 150 at 1,500 meters in the north sector, 5 miles out. Go 1395, expect runway vacated. Okay, standing by for landing, altimeter 7-1-0-1-5, roger that, up all the traffic, I have traffic in. 4206 no solo, as 46, livre à direita, chama o solo 121, décimo 9. 129 à direita. Índio November, essa é posto curto final, piso 7, altímetro 1015. Porta na curta, sinal 17, Índio November Alfa. 1-3-1-3-9-5, have the draft in sight. The wind is 160 degrees with 06 knots, clear to land runway 10. Go 1-3-9-5. 3-9-5, clear to land. Salvador, boa tarde, o azul 4206, livrou, tá na sua escuta. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, o 4206. Chama agora o centro Recife no 251, no termo 3325. 251 no 3325, bom dia. Bom dia. Salvador, centro 3190, qual é a informação que é na frente? Qual a saída prevista para o Galeão? O Galeão, eu já tenho um plano aqui, já está pronto para copiar? Dá só um pouquinho, peraí. Solo 35219, fora pushback e acionamento. 5219043. Afirmo. Autorizado, chama para iniciar. Vamos lá para ver se o táxi 521. Para o táxi 3217, POB 141. Autonomia alternativa, por favor. Autonomia 3 horas e 30, alterna Campina, do TAM 3217. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, filme torre 286. Alfa, ponto de espera, 18612 e a 2, a 3217. Prossiga, vou 3145. Autorizado Galeão, 380 via Pesulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5591 é o código, 1208 é o controle. 38, Pesulo 10, da El, Leda, 5591208. Leda Bridge. Autorizado, pista 17, Índia November Alpha. Autorizado, Índia November Alpha. Proceed your text by Alpha report before Juliet. Alpha call back before Juliet. Go 1395. Autorizado São Paulo Congonhas 360 via Pesulo 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5466 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 360 Congonhas, Pesulo 10. Decola da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, 5466 transponder, 208, controle voo no 0 no 3. Correto, no 0 no 3, chama para pushback acionamento. Para pushback acionamento no 0 no 3. No 2 no 3, Juliette, ponto 03. Juliette. Azul 4206, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, 03, ingresso, uma boa tarde, azul 4206. Solo Trip 5219 está pronto para o táxi. POB de 55, 4 horas de autonomia. Alterna Montes Claros. Táxi autorizado via pátio. Reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para 5219, confirmando, alternando Salvador. Alternando Salvador, gente. Porta 3217. Before Juliet, go 395. 295 here, text via Juliet to gate 02. April 02, via Juliet, go 1395. November Alpha, ultra mega pouso curto no solo 51 ao livrar a pista livre e frequência estacionar. Pouso desse rapaz, pouso da pousada na paralela. 18 metros. Obrigado. Então 3628, 2000 pés, 1015 autorizado ali. 2015, autorizado, tanto 3628. Vento 180 graus, 062 é nóis, tanto 32, eu não sei. Eu não sei da sangue, já. Vai reposar. Esse é o afirmativo, vai ficar atento ao tráfego da Gol, está prosseguindo para o portão 02. É, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, vai chamar a torre 186. Tanto 852, irmão. Ativo tá 3514, altímetro 1015, confirmando já embaixo travado? Positivo. Livre pulso, pista 10, tráfego avistado, vento 180 graus, com 0,12 a mais. Livre pulso aí. Então 3217 ao 53, decola, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa, bom sinal, 3217. Salvador, bota 3217, do Colombo, perfil da Dial. 3217, sobe 360, Dial Vigilância. Dial 360. Telecomunicação não recebe autorização de pouso. Na terceira milha, efetua um 360 pela esquerda, sem evitar pouso simultâneo. Da trip, visual com R2 até na final da 10. Afirmo. Após o tráfego, ali mantém cabeceira 1-0. Após o tráfego, vai ali em Mantri, 5-2-1. Gal 022. Portugal 022, go ahead. Portugal 022, stand 1-1. Air information TR request impact level 370, destination Lisbon, red to copy sequence. Negative, I don't have your flight plan in my system. Stand by more 10 minutes, okay, sir? Stand by 10 minutes more, Portugal 022. Muito grato. Sierra, o hotel Sierra Charlie, prossiga a Sierra November, Sierra November na escuta. Ground at Portugal 022. Go ahead. Channel 2 ready. We'd like to send a ready message. And we have already talked with our ground operations about our flight plan. Repeat, please, sir. Nós estamos prontos, estamos completamente prontos neste momento. Já falámos com as nossas operações do solo sobre o plano de voo e gostaríamos de dar uma mensagem de ready. Estamos completamente prontos. Ok, Portugal, só para informação, seu plano vai sair aqui no meu sistema em mais 5 minutinhos, tá ok? Então, em vez de você mandar CHG, que até que chegue no centro e tudo, vai ter um processo um pouquinho maior, eu vou pedir para a senhora aguardar mais 5 minutinhos, que eu já pago a cópia e já libero seu pushback, pode ser? Com certeza, muito grato pela sua gentileza, fica no teu aguardar, o status 022. Gente. solo. Buenas, até 3, 5 no 4, liberou o acesso. 3, 5 no 4, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Da Trip tem livre decolagem, pressão no zero, vento 180 graus, 062 a nós. Está iniciando, 52 a 9. Então 3628, só complementando a informação, o tráfego está mantendo a altitude de 1000 pés e é um Charlie 150, ok? Não interfere na sua aproximação, já embaixo travado? Já embaixo travado. Tem livre pouso, pista 10, o vento 170 graus com 062 nós, então 3628. Livre pouso, pista 10, tá? 3628. Trip 5219, decola de Salvador 57, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Chama o controle 1208, grato. Salvador, Trip 5219. 5219, Trip 1160, saída força, vigilância. Cliente 5219, sem restrição. Já mantém a saída força, com as restrições da saída. Ok, irá manter 5219. Charlie, chama a torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, parou até o centro, Charlie, graça, uma boa oportunidade. Are you ready to copy? Yes, sir, madam. Ready to copy. Portugal 022. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10. Puka departure, Zipar transition, after departure, left turn, Scott code 5513. Salvador departure control 120.8. Gadaima, o altímetro 10, 15. E o vento de superfície em Salvador, para tomar como base, é de 170 graus com 07 nós. Certo, vai tomar a prova da rotatória, em seguida direto para Enemar Taxi. Bravo, que isso, equilíbrio pulso, pista 17, o vento 170 graus com 07 nós, trem fixo. Livre das restrições, o 5219. Ok, livre das restrições, 5219 em extensão a 160. São 3628, no solo 59, livre à direita, chama o solo 121, décimo 9. A direita, solo 129, 3632. Salvador, eu sou 3628, boa tarde, está livrando a pista direita. Siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Na final para pulo da RMA, o Hotel Sierra Charlie. Certo, já está visual, já baixando, já 500 pés, já visual, estima mais 20 segundos. Gente, tem condições de reportar no solo controlado do hangar da RMA? Positivo, tá. Reporte então no solo controlado, Hotel Sierra Charlie. Bravo. Bravo, que Luiz, que no solo de Salvador aos 00, autorizado backtrack, reporte pista livre. Salvador, Salvador, tá 3190. É 3190, boa tarde, altímetro 015, já embaixo travado. Afirmativo, estabilizado. Tem livre pouso, pista no zero, tá 3190, vento 170 graus com 07 nós. Livre pouso, cabeceira no zero, 3190, 12, 13, 27. Norte 3 milhas da cabeceira 17, ele realizará um pouso no hangar, ok? O que fica 3 milhas no setor norte, não interfere na sua aproximação, então 3190. 3190, sim. Ativo, é, frequência livre no corte, até a próxima, Hotel Sierra Charlie, considere aí o 02. Yes, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Ativa, estacionar a frequência livre, até a próxima. Bravo, Kilo Escape. No 90, no solo 04, no livre direita, chama o solo 12, no décimo 9. Salvador, tá 3190, ingressando agora na Alfa. 3190, ingresso na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette.